Panorama Agrícola para 4 de abril de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2011, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola. Comigo na mesa de som hoje está o Eduardo Maier, e o ditado é: não julgues para não serdes julgado. Confira uma dica para reduzir o cheiro do peixe na hora da fritura. Governo anuncia medidas de apoio a produtores de arroz. No Espaço da Mulher, Simone Barrin fala sobre a AIDS. E no mercado agrícola você fica conhecendo a situação da safra 2010-2011 de grãos aqui em Santa Catarina. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Reduz o cheiro de peixe na hora da fritura, colocando algumas gotinhas de limão no óleo. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo federal está anunciando mais medidas de apoio aos produtores de arroz da região sul. Vão ser lançados leilões de opções pública e privada para permitir a comercialização de até 1 milhão de toneladas do grão. O objetivo é garantir o escoamento da safra a um melhor preço. Hoje, o preço de mercado do produto está em torno de R$ 22,00 por saca de 50 quilos. E o preço mínimo fixado pelo governo é de R$ 25,80. O governo vai destinar R$ 300 milhões aos leilões de opção pública e R$ 60 milhões para os de opções privadas. E a saca pode ser comercializada a R$ 29,00 até a entrega do produto em 30 de novembro deste ano. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A AIDS é uma doença que ainda não tem cura. A boa notícia é que, na maioria dos casos, pode ser evitada. Quando a doença se manifesta, não se caracteriza por um só sintoma, mas os iniciais são geralmente semelhantes: febre persistente, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, manchas na pele, gânglios ou ínguas, embaixo do braço, no pescoço ou na virilha, e que podem levar muito tempo para desaparecer. O vírus HIV destrói as células responsáveis pela defesa do organismo. Assim, qualquer doença pode se aproveitar do corpo enfraquecido para se instalar. Mesmo não tendo cura, a AIDS tem tratamento. Uma pessoa infectada pelo HIV pode viver um longo período sem apresentar nenhum sintoma ou sinal. Avanços tecnológicos e pesquisas propiciam medicamentos cada vez mais eficazes, o que possibilita aos portadores do vírus uma sobrevida maior e de melhor qualidade. A forma mais eficaz de prevenir a AIDS é o uso da camisinha. As mães gestantes precisam fazer o pré-natal. É a partir dele que começa o trabalho para que o bebê não seja infectado pelo HIV no parto ou através da amamentação, caso a mãe tenha o vírus. Seringas e agulhas não devem ser compartilhadas. Materiais que furam e cortam, quando não são esterilizados, podem abrir uma porta para o vírus entrar no organismo. Através da transfusão de sangue, também é possível o contágio. Previna-se e faça o teste de HIV. Ele é gratuito em qualquer laboratório de saúde pública. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje o analista Júlio Rodigueri da Epagri Cepa. E nós vamos falar um pouquinho sobre a safra de grãos. Um pouco de cada produto, arroz, feijão, milho e soja. É voz corrente, senhor Júlio, que teremos uma nova grande safra de verão. Será isso mesmo? Nós teremos quase com certeza, porque a colheita ainda não acabou e não se pode dar isso como sendo 100% certo. A colheita vai se desenvolver ainda durante o mês de abril. E nós temos alguns lugares que já têm 90% colhido do milho, por exemplo, lá no extremo oeste e em Chapecó. Mas temos o meio oeste onde está colhido apenas 35%. Então é claro que quanto mais estiver colhido, mais garantido. Mas tudo indica que teremos novamente uma safra ótima, o que é inédito, porque há muito tempo não se fala de duas safras ótimas, uma atrás da outra. E, principalmente, nós temos, na verdade, um nível tecnológico nesta safra muito bom, porque o que está previsto é se alcançar uma produtividade de 6.950 quilos por hectare de arroz. Isso não é recorde, já tivemos bem mais que isso. Essa produtividade ela está um pouco abaixo, inclusive, do ano passado. Teremos uma produtividade de 1.500 quilos de arroz, que é uma boa produtividade, talvez um pouco mais até. Vamos passar de 6.400 quilos no arroz, que é talvez também um pouco mais do que foi no ano passado. E no caso da soja, também teremos uma produtividade maior. O caso da soja é mais expressivo, porque a soja, além de ter uma produtividade maior, este ano tem também uma área maior, já que caiu a área de milho e a de soja aumentou. Isso tem se acentuado, Júlio Rodigueri, nos últimos anos? Essa relação milho e soja? Essa relação milho e soja, nós temos, se nós pegarmos de 2003, que é um ponto que é importante, porque foi quando se teve a maior área plantada de milho, e também foi em 2003 que tivemos a maior produtividade de arroz, então eu costumo apanhar esta data, e nós vamos ver que, na verdade, se alterou muito essa composição dos grãos de verão. Porque o arroz foi de 9% para 12%, o feijão caiu de 13% para 9%, o milho caiu de 60% para 43%, que é muita, muita coisa, né? E a soja, que ocupava só 18% da área, agora está com 36%, ou seja, dobrou nesse período. Perfeitamente, parece uma tendência, então, né? É uma tendência que está aí há vários anos. O mercado levou a isso, o produtor, no seu julgamento, resolveu diminuir a área de milho e aumentar a área de soja. Os motivos disso, eles são conhecidos, né? Porque a soja tem maior liquidez. Sempre que o produtor quer vender, ele vai vender mais rapidamente do que o milho. A soja tem menor custo de produção porque não utiliza fertilizante nitrogenado. Bem, falamos um pouco de soja e de milho. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre arroz e feijão. A soja e o milho são basicamente destinados à produção animal. O milho consumido por consumo humano é só 2%. Então, o grosso da produção de milho e de soja vão para o consumo animal, vão para a ração. No caso do arroz e feijão, nós temos dois produtos quase de consumo direto. O arroz é só descascado e o feijão nem isso. Então, são dois produtos que são de consumo humano. E estão num momento agora bem diferente do milho e a soja, porque o milho e a soja estão com preço crescente, com mercado internacional promissor, ao passo que o arroz, por exemplo, esteve aí agora todo um período de busca de alguma solução por parte do governo estadual, federal, pedido pelos produtores, porque está com um preço muito baixo o arroz. O mercado internacional do arroz também não está bom e nós ainda às vezes importamos arroz do Uruguai, principalmente. E o feijão, nos últimos meses, o preço caiu muito. Durante o plantio da safra, que vai acabar de ser colhida daqui a alguns dias, o preço do feijão caiu muito. E a safrinha do feijão, então, vai ficar prejudicada por volta de 20%, porque simplesmente o preço, depois dessa queda, desagradou ao produtor. Nós agradecemos a Júlio Rodrigueri, analista de mercado da Ipagre Cepa, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.